Da 319, nu livezionați pe taxi. Autorizați să opriți taxi, de comandă. Quatro para o táxi com 185, 3 horas e 23, Teresina. 1094, autorizado táxi, via parte 1, táxi da Índia, Pantera 10, chame torre 1895, faz isso no 0 no 6. Índia, Pantera 1895, 14, 10 no 6, ajuste, voo no 094, vou gravar. Alemanha 200, vista nível de voo 060. 060, Alemanha, 2060. Taxi autorizado em Índia, colapso 30, Vitor, Quilo confirme aí, pessoas a bordo? 1977. Seguinte, 1977, da 31191, na autoridade do táxi para o ponto de saída da pista no zero e a parte principal da TFG Índia. O ponto de saída chama a torre em 118.95, ajuste no zero no meio, bom voo. 3-1 do cruzamento, Quebec, Máquina Lima, chame de palão, 2-1-1, Vitor, que lugar? Controle Salvador, muito bom dia, gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, contato radar decolagem, simetrando 2-3-7-0 via saída Momo. 3-7-0 via Momo, gol 1-0-9-4. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, cadê para 2003, autorizado a final do procedimento elétrico, todo reposto estabilizado no localizador. Sete para 2000, reposto estabilizado no Oscar, Romeu Bravo Oscar. Tá 3191, autorizado HL, colapso no zero, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, está 3191. Autorizado, 71 no teu passe 3. Flash 060, Canel 6200. Canel 2002, teu passe 4 no teste. Canel 096. 4 meu teste, Canel 2002. Canela 200, reduz a velocidade para 2309, número 3 na aproximação. 2309, agora é o número 3 na aproximação, 6200. Corrigindo 6200, é o número 2. Ok, número 2, 6200. Comprar um táxi. 191, decolar 219, controle 198, boa viagem. Firma agora controle até a rota 3191. Doli, Salvador, até 3191, bom dia. Então, 3191, contato o radar de decolagem, suba para nível de voo 340, via saída da EL. Via da EL, 340, 3191. Passou do Nano, meu bravo. Romeu Bravo Oscar, completa aproximação, chama apoio no 8, decimal 95. 8,95, Romeu Bravo Oscar. Sorry, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, continua a aproximação, a gente chama 0 na meia, reporte de 0. Reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000, autorizado o procedimento, um reporte estabilizado, 6200. Escuta, final. Secretário, pela direita, passa na curta da 17, Romeu para Bosca. Foi muito bom dia, o 1162, deu 210 para 150 com a informação mais. 1162, autorizada a chegada a Mar e desça para nível de voo 050 sem negar na 096. 096, desce para o 050 Mar, o 1162. 1094, chave Sandra Recife, frequência no 26, decimal 85, autônomo 25, decimal 45. 12685, confirme alternado. 125, decimal 45, voo na 094. Alterna 12545, voo na 094, bom dia. Baixado e travado, captura 197. Estado Romeu Bravo Oscar, pouso autorizado, pista 97, vento 130 graus, 8 nós. Confirme o pátio quase pouso. Lembre pouso 97, vai para onde guarda ela está, Romeu Bravo Oscar. Salvador Azul 4207 está com 112 a bordo, autonomia de 4 horas e 39 minutos, alterna Ribeirão Preto, está pronto para o pátio. Autorizado o táxi Índia, ponto 010, chame torre 1895, registro altímetro 0, 16. Autorizado o táxi Índia, estou com a entidade de 0, torre 1895, registro 0, 16, graça azul 4207. Então, parte 5, parte 3. Aguarde para iniciar o táxi, a aeronave que pousou vai livrar em breve, está. Romeu Bravo Oscar, solo aos 24, livrar a direita para a parte, estacionar a frequência livre, boa, bom dia. Azul 4082, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, Penegal no 016. 060, Azul 4082, 016, desce. Estabilizado, 6200. Chama 6200, completa aproximação, chama apoio no 8, decimal 95. 295, onde? Foi Salvador, Sané 6200, bom dia. Chiné 6200, continua a aproximação, 1016 no ajuste, aguardando pista livre, em breve azul iniciando a rolagem. Sente, aguardando 6200. Então, tchau, até o tapapá, após o tráfego ingressando no pátio. Boa, azul, vai. número 417? Rotária 2733, mantenha o ano 1500 pés, via corredores do VNH na 06, reporte Paris. 5, ajuste de altímetro no 06. Rotária 2733, está autorizado a manter 500 pés sobre mar, sobre povoado e solo, ano 1500 pés, rotária 2733. Reporte Paris. Xené 6200, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 9 nós. Autorizado, pista 106200. Rotária 2733, negativa a solicitação, mantenha o corredor Vera Cruz até Paris. 1.500 pés, o PNH na 09, Rotária 2733. Aí o 4307, decolado de 2000, controle 19.8, boa viagem. 19.8, controle, obrigado. Pronto para cruzamento? Pronto para cruzamento? 207 out of 1800. Azul, 4207, Azul, contact level 340, via dial. Level 340, via dial, Azul, 4207. Eu vou 633, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Xené 6200, solo aos 28 direito, 1211, solo. 21. As the south to the seven, clear to fly direct to Leda position. Clear to fly direct to Leda, move 4207. That's three. Fechado o céu, estou autorizado, Serra do Antão Romeu, uma centena, decolando zero, curva esquerda, 6 da moda, para prosseguir conforme rota, controle 198, aciona 5410, transponder. Kilo Delta, decolado de 29, controle 198, boa viagem. 198, Vitor, Kilo Delta. Era até o seu fundo, para o acionamento táxi. Tomador, o voo 1556, bom dia. 556, autorizado Galeão, nível 360, decola a pista no zero, curva esquerda. direita, Celadael, Leda, Irume, e apenas número 857 Mouse. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5425 no transponder. Para o voo 100 via saída, bom, Vitor, aqui o Delta. Delta, 34. Controle, o voo 1162, condições visuais, pode prosseguir na descida. Cinco transponder do Bono, 5 de informação, Mike. 5425, transponder, chama pronto, que estiver adicionamento, o voo 1556. 6200, ingresso Juliette, curso 08. Juliette 08, 6200. Vou direto à árvore, mantenha 3 mil pés, vindo que o Delta. Vindo que o Delta, Delta 34, controle do voo 1162, Torquilo Delta, controle de Salvador. Vou direto à árvore. 3 mil pés direto à árvore, Vitor Kilo Delta. Saia 2733, intenção de pouso 1017. 1073. Desça para 4 mil pés, 4082. Autoriza direto a rotatória, dá pra ver? 2433. Testei da presente, voo e rotatória. Rotatória do 436. E 3 mil pés, voo no 1162. Desça para 2 mil pés, estou o time, estou no 0, no meio, informe o localizador, voo no 1162. Level 180 contact now receive center frequency 12510 or 13325. 2510 or 13325, Azul 4207. Thank you, sir. Vitor Kilo Delta, informa o tráfego posição de 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 070 para 4 mil pés, a nave é 190. Assim é o tráfego, seu Vitor Kilo Delta. Azul 4082, informe tráfego posição de 2 horas, 11 milhas, rumo oeste, material 3 mil pés, aeronave PAT-4. 4082. C2733, visual com aeródromo. Visual 2733. Caramba, agora é a torre, 11895, boa pouso. 3954. Sou Salvador, 2733, está na rodopela, visual com campo. Chufera 2733, ciente. Aproxime para sentido da cabeceira 17, conhece a IMAR, a 3 milhas da cabeceira? Afirmo, 2733, está 35. Gente, sobre a IMAR, é previsto um 360. Inicie da presente 360 pela esquerda, reporte reinterceptando para a alda 97, seguirá sentido 97 para, e girar a base para a 10, ok? Afirmo, já está curvando para a esquerda 360 e após vai atuar na rumo da cabeceira 17, depois base para a 2433. Gente, da presente, inicie 360 e reporte reinterceptando. Passa a sua posição 2433. Visual para o tráfego 4082, desça para 2000 pés, estou oficina, estou na 06, informe no localizador. 2000 na 06, reportará a localização 2408. Vitor, aquilo direto para o ideal para o IPA 1. Bom dia, o gol 1192. Vai passar o externo, baixar travado. 1962, ajuste no 096, tráfego, avistar, pouso autorizado, pista no 0, retorno com 0 graus, 11 nós. Informa o tráfego à esquerda, um cara da Força Aérea não interfere, aproximadamente 3 milhas. Ciente, livre pouso, 1192. Tiro 5, autorizado com Congonhas, Viva 360, decola pista no 0, curva A. Direita, na saída da El, Leva Motiva, via Upsilon 0, por base Upsilon 6 e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 1198, aciona 5427 no transponder. 3745 autorizado com Congonhas, na 360, decola da 10, com da El, Leva Motiva, segue pela Upsilon 0, por base Upsilon 6, pós meia rota conforme. Aciona 5427, 198 ao controle. 3745 regiões da Coreia, campeão do Flexionamento. Seu Mateu, ponte espera. 2736, um novo 360 pela esquerda, reporte interceptando. Possível 360 curto. Está realizando 360, está visual com a aeronave nacional, 2736. O 4082 no localizador? Estabilizado, 4082. Complete a aproximação, chame agora a torre, 11895, compro. 11895, até já, obrigado. Fazer 390, 2765. 1162, solo os 40, direita no 211, solo. 211, vou no 162. Torre Salvador, azul 4082, boa tarde. Azul 4082, boa tarde, ajuste no 05, continue aguardando pista livre. 4082. bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte a Juliette. Alfa, você é cidade, Juliette, seu nome é Luiz. Tráfego avistado, pouso autorizado. Certo, 140 graus, 109. Vamos tráfego à esquerda, o cara vai na força aérea, mantendo espera do setor, não interfere. Gente, livre pouso, pista na zero, azul 408. Autorização para um táxi. Autorização para inspeção de chamada automática. 5 segundos. Gentileza, chamar a frequência 1208 para a coordenação. 2 aeronaves voando dentro do terminal e 2 fora do terminal. 1-3-4-3, sube até nível 065, confirmado estimado. 1-4-0-0, Vitor Silo Delta. Afirmativo, visual. Porque se eu fizer passagem tão sequência o mais rápido possível, é só passagem de dura, pode até me detonar, se possível, para interceptar dura e fazer uma passagem, e deu tudo certo, eu ainda teria com banda esquerda, ou sobre a decoração de vocês, para encaixar dura de novo. Está tudo certo com essas duas passagens, e eu não precisaria pousar para reabastecer, para seguir direto para Porto Seguro. Dependendo do tempo de gastar, eu vou ter que pousar, abastecer, para poder prosseguir para Porto Seguro. Aí, se puder dar agilizar, para desencaixar aí na situação final, eu agradeço. Afirmativo, o 3-8 já tem contato aí com o Aracaju, por quê? É, já estou com o Aracaju. Vocês coordenaram a prova da posição BOC com eles? E está autorizado pelo controle Salvador. Eu vou aguardar a orientação do controle de Aracaju aqui, vou voltar para a escuta aqui. Afirmativo, vou ligar para eles aqui agora. Obrigado. Autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso, capitão 0, pessoal 33. Vitor Charlie Hotel, visual com caravana final da 1-0. Faz o pouso da mesma linha e manter pista 1-0. Torre 402 azul. Você manda até a frente do Paulo 219? 219. Prossegue na Alfa, repórter. Logo, 1556, pronto para o táxi, que o seu ambiente 162, autonomia de 3 horas e 45, alternativa é Campinas. Uno 556, autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponto espera 10, torre 1895, ajuste no 015. Chile 15 agora, autorizado táxi, Apache 1, Índia, até o ponto espera, chama 275, bom dia, boa gravada. Gol 1162, observa o táxi, banho da companhia, pois ingressos de viagem, posição 10. Posição 10, para o tráfego da companhia, gol 1162. Está passando Victor Charlie Hotel, vento 120 graus, 10 graus, decolagem autorizada, pista 10. Pro na hotel do 73, passo 4. Gente, boa. Informe tráfego, posição de 11 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo nível 065, a 9 flat 4. Tango Victor Charlie Hotel, decolar 247, controle 198, tenha uma boa viagem. 98, obrigado amigo, até a volta. Torre 1556, bom dia, ponto 0 pronto. Pistola 556, LA e manter pista na 0. E manter pista na 0, 556. Hotel, contato radar, turma até 3 mil pés, saída Momo. Vizinho na Momo, hotel Hotel. Salvador, tá 3895, informação November, copia São Paulo. 3895, autorizado Guarulhos, nível 300, decola 10, curva direita na saída da EL, Lisa Motiva, via Upzul 10, após proceder conforme rota, plano de voo. Controle Salvador, Operão, level 0, perdão, 1198, aciona 5424 no transponder. Guarulhos, conforme Upzul 10, na EL, Lisa Motiva. 19.5, o controle 5424 transponda. 1198, o controle chama pronto para o tipo de acionamento, 3895. 19, chama lá. Direto de China. Positivo, mantendo aí de 3 mil? Recentemente mantendo 3 mil. Mantendo 3 mil na prova de China, vindo aqui da terra. 1864, desça para 4 mil pés, 1864. Para 4 mil com 1016, voo 1864. Controle Salvador, General 255, informação mais. 255, sem identificação, autorizado. Chegada Mari, desça via para o nível 080, estou o time, estamos 095. 005, chegada Mari, até o 080, chegada 085. Gente, Victor Kilo Delta, a 64 milhas do oeste de Salvador, desça com referências visuais, chame agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. Hotel Sul, Código 100. Está presente, solicita modificação, acessar 105, Vida Geratel. Pega de voo cancelado, Zuno 351, subiu até nível 105. Assim que puder, só me chamar de pouso. Fala, amigo, Uno 430. Uno 9180, boa viagem. Confirmando, 198 ou 1208? 198. Obrigado, bom dia. Está em funcionamento, está 3745-102. Autorizado, está 3745, chame táxi. 3745. Via da El para o 360, possibilidade de coordenar com o centro nível final 380 para o 556, por gentileza? Gente, aguarde, corno 556. Mal, escuta. Canal 6255, desça para nível 050. 050, Galeão. Canal 6213, está autorizado, Galeão, nível 360. Via de novembro 857. Até moço. A decolagem down no zero, saída da El, Leda e apoio direto Irani. O controle 120-8 e o transponder 5440. 6213 para o Galeão, nível 360 autorizado, via de novembro 857 até moço. Decola da 1-0 na saída da El, transição Leda e depois vira Tirume. Controle 208, transponder 440. Puxando M2, 1-3, correto. Protejamento. Chama pushback, reacionamento. Camarada. GV38, acione identificação. Está autorizado a voar direto para posição Pelo. Fome no ponto da descida. Está voando Pelo. O GV38 vai cuidar do de acima. Contato radar. GV38 está pelo vigilância. Perfeito. GV38 contato radar, 8 milhas da posição Conde. Mantendo o nível 100, voando na prova de Pelo. De forma do ponto da descida. Camarada da descida, vai ser 15 milhas de Pelo. 7. Jorge. 1-0, mandei esse guia, solicitando fazer o IMS. 7. Autorizado o X-Bay para o Gol 864. 864, essa para 2000 pés, informe no localizador, ajusta o time, 190, 196. 196, reportaria localizador, descendo 2000, com 864. Tá, 6255. Rosário Táxi, Hotel 3745, contando no Galeão com 4 horas de autonomia, 155 Apel Bento. Rosário 3745, táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, ponto de espera, chama 1895, tá 3745. 962, vou ITAP, 962. ITAP, 62. Controle de Salvador, ponto de 356, 356, sem identificação, autorizado chegada a mais, desça para nível 070, ajustou o altímetro no 015, vigilância. Ativo, Marcelo, uma luz, para 70, guia chegada a mais. 1556, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325, boa viagem. 251-13325, 556, boa tarde. Vou aguardar seu corpo mais próximo para verificar a continuação da praça, você vai fazer sua aplicação. Acho que uma pequena redução de velocidade acho que ajudaria. Se eu tenho condições de reduzir até quanto? Reduz quanto for necessário para vocês aí. Qual é o fim de casa? Eu estou com 207 agora de grau. Você vai reduzir até 180? Se for possível, sim. Certo. 95, bom dia. Chanel 255, desça para 2.000 pés. Informe no localizador. 2.000, 1962. Desça para nível 050. 050, 62. 356, desça para nível 060. 060, 6356. 864, tá fazendo obstáculos autorizados. Pistão 0, vento 1, 10 graus, 129. Ajuste 1015. 1015 autorizado, pouso na 10, voo no 864. Salvador, bom dia, sua tarde, está 3745, ponto espera da 10, pronto. 3745, mantém o ponto de espera. Sem identificação, autorizado chegada Mari dessa via para o nível 070, estou altímetro no 015, reduz a velocidade para 250 mais. Estamos indo 250, voltando via para agora 070. Vou direto e TAP. TAP, descendo ao 060, 6356. Cidade descendo, G38. Desça para 4.000 pés, ajuste 10, 16. 4.016. Vitor, sem identificação.

Vai desviar 30 graus à direita, informa após o desvio. Tomara a retorno. Tem o controle, Salvador? A segunda brasileira. A 158 milhas, noroeste de Salvador, mantenha o nível 105, serviço aberto terminado. Chame agora centro Recife, frequência 1260, alterna 1288 e 1285. Sola 06, direita no 2-1-1, Paulo. 2-1-1, 2-1-1. Para a tua, 118-95, bom pouso. Obrigado, boa. Xanana 356, desça para 2.000 pés. Ajusta o time, estou no 0-5, informe no localizador. 2.015, reportarei, 6356. Azul 4076, desça para 3.000 pés. Informe no localizador, ajuste no 0-5. Agora nós temos que parar. 4-3-2-1-6, desça para o nível 050. 050, 4-3-2-1-6. Segundo, 962, sinal baixar travado. 962, tráfego avistado, tudo autorizado, pistola 0, ventou no 4 graus e no 09. Teve pouso, 962. Está autorizado, já para o táxi, montando 7. Controle Salvador, muito fundo. Boa tarde, agora o Azul 2725. Azul 2725, essa é a identificação. Poderia voar bom? 2725, contato radar 61 milhas, sudoeste de Salvador, corrigindo, nordeste de Salvador, está presente, voe BOF para chegada BOF, desça via para nível 080, estou tímido no 015. Quando BOF, quando no ideal, 080, azul 275. E o transponder 0260. Correto, azul 4463, chame posto de estacionamento. 745. Autorizado a ingressar no pátio, posição 4. Ingressa, posição 4, 6285. Reduz o número da terra, reduz a velocidade para 2109.